pegada. Alô, Silvio Cedesco, o moral de Tobias Barreto. Eu sei que falei que era forte e que não ia sentir ciúme dela com você. Mas sempre que eu vejo seus stories, feliz com ela, é o motivo a mais pra eu viver. Eu tô querendo outra posição, e nem tô falando de colchão. E agora a minha agonia é esperar ela errar pra você me amar. E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar. Lá em casa ou em qualquer seus stories, feliz com ela, é o motivo a mais pra eu beber.